Estava vendo uma figurinha aqui na minha plateia. Moscavo, vem cá. Marcelo, meu bem, eu aderi também. Olha essa letra. A esse movimento singular que fala de amor assim. Ponhom, ponhom, pompom. E diz que é bom amar assim, em dó maior ou dó menor. Ponhom, meu bem, eu aderi também a esse movimento singular que fala de amor assim. Ponhom, ponhom, pompom. E diz que é bom amar assim, em dó maior ou dó menor. Ponhom. Na hora de beijar, ponhom, pompom. Na hora de amar, também ponhom. Assim a bossa nova em tudo tem o seu papel. Na hora de casar, cadê lua de mel? É só ponhom, ponhom, ponhom, ponhom, pom. Meu bem, vamos lá. Você conhece essa história, né? Gente, sabe quem tá aqui? Xuxa! Essa história é danada, né? Os homens de hoje também. Você tem muita carinha de que é só ponhom, viu? Na hora de beijar, ponhom, pompom. Na hora de amar, também ponhom. Assim a bossa nova em tudo tem o seu papel. Na hora de casar, cadê lua de mel? É só ponhom, ponhom, ponhom, ponhom. Você tem carinha de ponhom, pompom? Ele ponhom, pompom? Ponhom. Você também, não faz essa carinha de serinho, não. Você... Não, não, você tem carinha de ponhom, pompom. Vem, levanta. Não, são duas personalidade extraordinária. Professor Dr. Edevaldo Alves da Silva e Dr. Abraham Scheinman. Ah, palmas para eles. São duas personalidades incríveis como empresários, mas que tem carinho de põe ontem. Personalidade é você. Nós nos ajudamos. Querido. Oh, Mônica, será que é você? Hein? É Mônica Serra? A mesma. Obrigada, obrigada. Parabéns pelo colar, viu? Colar da... importantíssimo pra... pra... É ela, é Serra. La Bibinha? Tem uma pessoa que eu queria mostrar aqui só pra nós. Ela quando liga pra minha casa, ela diz: oi, borboleta. Ela é famosa, gente. Todos vocês comem. Não ela, claro. É o produto que ela lança, porque ela é a presidente. A sua filha veio? A filha que é a presidente. Ah, ele é o presidente. É o Cláudio. Ah, é Celso. Já mudou. É, eles são da Copenhagen. Levanta, levanta, levanta. Levanta, claro. Vocês são comidos todo dia? Aqui tá o mais autêntico ponhom, pompom. É só ponhom. Deus te ouça. Vocês desculpem, mas é que eu venho aqui e começo a ver meus amigos. Tá aqui o Amilcar. Oh, Amilcar, eu sou do SBT, mas o meu contrato tá terminando agora em dezembro. Ele é da Rede TV, tem que me garantir, gente. Né? E a Dani também, linda esposa dele, apresentadora. Astrid, levanta para receber os aplausos. Você é amada, Astrid Fontenelle. Que maravilha, meu Deus, que plateia, que plateia. Mildinha, oh, Otavinho Mesquita. É só ponhom, ponhom, ponhom, ponhom, pompom. Dá um selinho, dá um selinho. Xuxa, você disse uma coisa importante. Levanta, porque, olha, Xuxa, eu tava morrendo. Lá, antes de entrar, mas morrendo, juro, meu coração saltava. Aí a Xuxa estava ali e disse, não, como é que você falou? Se esquecer alguma coisa, sorria. Se der alguma coisa errada, sorria, que o teu sorriso já vale pra gente. Aí eu entrei insegura, aí olhei na plateia, ela veio do Rio só para assistir. Olha que linda, né? Além dessa beleza de mulher que ela é, ela tem uma ONG. Quantas crianças já são, Xuxa? Na minha fundação são 350 pequenos, mais 68 pré-adolescentes e adolescentes. Dá o total 1.800 passando por dia, já 21 anos. E é... Todos cuidados por ela. É verdade. Mas quem quiser ajudar, quiser cuidar comigo, pode ajudar, tá? Sabe como é que é? Então você vê, ela é linda, tá preta, a situação tá preta. Ela é linda por dentro e por fora, é mesmo, viu? Tenha sempre essa certeza. Será que eu vou conseguir voltar?